T-Rex Beats. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Reflex, maus elementos. Na vida a gente tem que entender. Psicopata. Eu nasci pra sofrer. Zé Bolinho. Enquanto outro ri. A quem me dera que minha mensagem fosse considerada, não pela espera, mas pela sincera boa intenção que é esperada. Faço por populares, por todos amigos e familiares. Planto paz, amor e união, e sei que ainda são as preliminares. Meu futuro é planejado, faço concreto, usando abstrato. Relato fatos com ética, poeticamente sensato em atos. Mesmo que não queira, a verdade é certeira, indiscutível. Erro beiro, compreensível, maldade é inadmissível. Eleve o nível da sua vida, procurando sempre andar certo. Se não conhece o caminho, pode acabar perdido no deserto. Sei que poder aquisitivo pesa mais pra uns que um papo reto. É muito cansativo, porém cultivo a opção de ser um esperto arquiteto musical. Floresta de concreto vertical. O projeto só estará completo quando a obra for original. Enquanto uns riem, continuo sendo um sofredor. Mas ri melhor quem ri por último, por isso que vivo de bom humor. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Se chorei ou se sorri, hoje eu continuo aqui. Só não entendi, muito menos compreendi, mas aprendi a não pedir. Se cheguei é porque corri, sobrevivi, renasci. Como MC Topaco PC, nunca desisti, o mundo ainda há de me ouvir. Quem fala mal de mim, o mal irá engolir. A terra gira, o planeta pira. A bondade mira, mas a ruindade atira e tira a confiança e sua esperança. Como olhar triste de uma inocente criança, sem fé no futuro, em apuros, na prisão sem muro. Surto, furtos, em uma direção sem rumo. Assumo que não sonho quando eu durmo. A insônia da Babilônia é o que eu consumo. Faço bem por fazer, sei que irei morrer. Dane-se, toque de recolher, é tudo que eu tenho pra dizer. Na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Tudo que passou, pelo que passou, que passei, só eu sei, sansei, sábio, sádico, sensível, sei. Quando o sonho se torna possível, é incrível o sentimento de satisfação. Fração do bem a quem acredita e cita em seu verso a verdade, eu sei. Como o sol que se põe ao fim da tarde, a lei dos homens é sombrio e covarde, mas andei. Pra que tanto alarde? As ruas já não tem rei. E por aqui que eu vi, justo que dá mancada. Vi bucha chegar ao topo sem passar pela escada. Sabe o que sabe nada, pregando pra multidões. E mudo o que nada dizia, mas vendia suas canções. Mar de contradições, tantas desilusões. Entendi que o dinheiro paga até nossas lamentações. Eu tenho muito pra contar, tanto pra cantar, muito pra dizer o que eu aprendi nesse lugar. Ah. Aí. Se o mundo inteiro pudesse ouvir o que tem pra dizer cada poeta, trovador ou MC que passa por aqui, por esse terreno. Essa é só mais uma demonstração do que a gente pensa, do que a gente vê, do que a gente vive. Maus elementos, repress, T-Rex, psicopatas, Zé Bolinho, é nós, 2007.